Angolana inventa. É a fome. Por quê? Por quê? Na noite já tamo a inventar, que já temo bué, que tamo a bater. Na noite já tamo a inventar, que já temo bué, que tamo a bater. Chega!